andresdiasmoral.com.br. Ritmo nuevo, lampada francesa. Ritmo novo, na pegada diferente. A cara do verão vai entrar na sua mente. Quem não sabe dançar se balança. Mão na cabeça e vai, vai, vai. Diferente, a cara do verão vai entrar na sua mente. Quem não sabe dançar se balança. Mão na cabeça e vai, vai, vai. Sou eu quem tô mandando, o dono do paredão. Bunda lá, bunda lá, bunda no chão. Bunda lá, bunda no paredão. Bunda lá, bunda lá, bunda no chão. Movimento do verão. Bunda lá, bunda lá, bunda no chão. Bunda lá, bunda no paredão. Bunda lá, bunda lá, bunda no chão. Movimento do verão. Joga na cara dele, bebê. Joga na cara dele. Joga na cara dele que eu quero ver. Joga na cara dele, bebê. Joga na cara dele. Joga na cara dele que eu quero ver. Descer, descer. Que eu quero ver. Descer, descer. Que eu quero ver. Descer, descer. Que eu quero ver. Descer, descer. Que eu quero ver. Isso aí, lampada francesa. André Cedês, o mural de Ibicoara.